Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist! E hoje retomamos também de novo a nossa parte de DJs, dessa vez com o Tenshi. Com Mamilos. Sou um cara polêmico, eu vim fazer polêmica. Caramba, essa lista tá muito eclética que você botou, hein, Tenshi? Mas é claro. Olha aí. Bom, mas você que está então começando a ouvir a playlist, você ouviu então a música Shake It Off da Taylor Swift. A música da Striptease, cara. Take it off, take it off. Olha aí, cara. Eu não tenho nenhum problema com a Taylor Swift, na verdade. Eu gosto das músicas dela. Há um monte delas, vai. É, o problema é que você iniciar a playlist com Taylor Swift e depois vir um pouquinho das outras, ficou complicado um pouco. Eu falei uma lista eclética, cara. O povo vai ficar assustado pra quem não te conhece, Atenche. Ah, não mandei não escutar outra. Quem não escutar outra vai escutar lá. Aí, não mandei. Eu não mandei escutar, tá escutando porque quer. Não fui eu que botei tua mãozinha no play aí. Não fui eu. Pelo menos essa música é mais agradável pra escutar de fundo, cara. Porque aquela outra. Cara, eu escuto essa música todo dia. No refeitório aqui da faculdade. Todo dia toca essa música lá, tipo, parada de sucesso no meu refeitório. E não pode dar pinta. Não pode dar pinta. Tem que escutar. Tá calado. A gente tá fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, tem que aguentar os americanos tocando Taylor Swift. Maravilha, né? Todo dia. Pelo menos, ó, eu vou às vezes de 3 a 4 vezes no refeitório. E todas as vezes que eu vou lá, tá tocando. É tipo minha música, cara. Caramba. Olha o trauma, cara. Mas enfim, né? Então vamos começar essa playlist tocando essa música aqui que o Tenshi escolheu. The Story Ain't Over do Avantasia, né? Avantasia. Olha aí. The Story Ain't Over. Cara, é, muita gente, assim, eu não sei se muita gente conhece, eu acho que tem pouca gente que conhece, mas Avantasia é uma banda alemã. Olha aí. De heavy metal e meio power metal, né? Maneiro. Mas ela, tipo, ela foi criada, né? Fundada pelo Tobias Sammet, quem não conhece, vai procurar. Mas ela é muito referida como um rock ópera. Ah, isso é maneiro. Por causa do estilo que ela usa. E uma coisa legal, quando o meu amigo me mostrou essa música, essa banda, na verdade, me mostrou a banda, ele me explicou o nome é uma mistura entre Avalon e Fantasia. E pelas próprias palavras do booklet, né? Uhum. Da Avantasia, ela meio que descreve que seria um mundo além da imaginação humana. É muito legal, cara. E as músicas deles são tipo, eles tocam com várias pessoas famosas. Eles tocam com o Halloween, eles tocam com a Epica, a Symphony X. Ah, cara, tem muito, velho. Ah, o Deep Purple. Eles tocaram com o Deep Purple. É muito da hora. Tem que escutar. Eu gostei do ritmo dela, né? Da Avantasia. Eu não vi a letra, né? Mas parece muito bom mesmo ser escutado. Uma música pode ser escutada a todo momento também, eu acho. Exatamente. Quando você tá triste, lavando os pratos. Quando você tá fazendo striptease. Pelo menos você tá pegando leve no começo, Tenshi. Tá bom, cara. Pegando leve. O importante é nessa daqui eu quero traumatizar no final. Ai, ai. Eu quero traumatizar no começo. Enfim, né? The Story Ain't Over do Avantasia. Avantasia? Sei lá como fala. Avantasia. Avantasia. Tá bom, então escutem aí. From dreams, craving for someone, wept himself to sleep. He's waiting, no sign from above. Oh, where is the love? The hourglass in pieces dashed to the wall. The future is over, tomorrow's been slipping away. Forever, she'd go ahead for a while. próxima música é de uma música chamada Two Coins, do City and Color. É assim mesmo, né? É, exatamente. Two Coins, City and Colors. Eu encontrei, por acaso, essa banda escutando outro podcast, o Max Ribo. Quem não conhece, dá uma olhada lá, que os caras são muito bons mesmo. Uhum. Eu lembro que eles comentaram dessa... Não comentaram, né? Tipo, meio que tava no cast essa música, e eu gostei pra caralho, velho, da banda, assim. O cara é meio... Ai, lá vem aquele negócio que muita gente não gosta, que ele é meio um rock alternativo, um folk, um blues rock, né? Então... Uhum. Mas ele é um canadense e ele toca isso, cara, de um jeito muito da hora, tá ligado? Porque ele toca meio acústico. É uma experiência única essa música, assim como as outras músicas do City and Colors, né? Eu gostei bastante. Me diverti muito quando eu escutei essa música, na verdade. É uma música bem calma, mas ao mesmo tempo, tipo, te passa muitas emoções diferentes. É bem interessante, é bem aquela coisa folk, né, que você falou, né? Aquela coisa mais country, bem típico, né? Isso, exatamente. Eu gostei, eu acho divertida essa música. Sim, ela é tranquila também, nossa. É, sim, sim. Esse é o tipo de música que você toca quando você tá fazendo uma coisa que eu não posso falar aqui. É, maravilha. É. Fica a caráter da imaginação de vocês. Essa República Americana, caramba. Hein? Ah, e quando você estiver tomando sorvete. Ah, é. É muito importante. Num frio de 14 graus, né? Maravilha. Exato. Não, não. Hoje tava fazendo 8 quando eu fui tomar meu sorvete. Que divertido. Foi que nem eu comentei lá. É, meu coração, eu não tenho mais coração. Eu tenho uma bola de sorvete de menta. Ah, é. Delícia, cara. Beleza. Enfim, né? Two Coins do City and Color. Escutem aí. Northwest is where I'm headed, underneath the golden sky. I'm searching for wisdom that every man seeks to find. I've got wicked thoughts of brewing, many evil deeds I've done. I'm looking for a reason, for a reason not to run. I've always been dark, with light somewhere in the distance. I've always been dark, with light somewhere in the distance. I've got no destination, no place to call my own. And I'll explore the constellation till I find the course I mean to hold. But come fever or come famine, come the biting winter cold, just put two coins upon my eyelids so I can pay the boatman's toll. I've always been dark, with light somewhere in the distance. I've always been dark, with light somewhere in the distance. I've been so unforgiving, stranded in old tradition. dark with light somewhere in the distance. A próxima música é chamada Warriors, do Imagine Dragons. E caramba, o ritmo agora tá melhor. É, exatamente. Ela já foi pra aquele ritmo meio rock cibernético, talvez. Mas então, muita gente sabe que eu jogo MOBA, mas eu meio que tô afastado dos jogos exatamente por causa do intercâmbio. Uhum. Mas eu sempre gosto de escutar música dos jogos. E recentemente teve o campeonato mundial de League of Legends. E pra anunciar que ia ser na Coreia, a Riot Games, né, lançou essa música junto com o Imagine Dragons, chamado Warriors. Cara, o ritmo da música é muito bom, a letra é bem constante, a sonoridade dela, eu não sei se vocês lembram, no podcast de Todo Mundo Gosta Dessa Merda Menos Eu, tipo de músicas que a gente fez, que eu falei que muitas vezes a gente escuta a música sem se importar com a letra, a gente escuta por causa que o ritmo é bom. Claro. E essa música é diferente, você consegue entender o ritmo e a letra ao mesmo tempo, então, tipo, muito da hora mesmo. Ah, isso é interessante então, viu? E o mais legal é que você não precisa ser fã do jogo pra escutar as músicas, porque eles lançam músicas únicas, que são muito boas. Ah, sim. Agora fala a verdade, você tá com saudade de jogar os jogos também, né, Teixe? Tô nada, cara. Imagina, né? Eu tô fazendo um jogo, é diferente. Tá na terra dos jogos fazendo jogos. Exatamente. Né? Melhor ainda. Bom, enfim, né, Warriors do Imagine Dragons. Escutem aí. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Yourself, your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above. But don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. próxima música, olha a surpresa, My Heart Will Go On, da Celine Dion. Mas é claro... Que coisa eclética mesmo, hein? A música tema da vida, cara. Do filme da vida, né? Exatamente, do fim da vida, do início da imortalidade. Essa música, eu não preciso explicar essa música. Não, todo mundo já cansou de escutar. Todo mundo, cara. Não, você vai escutar. Você vai escutar ela todinha agora, porque essa música vai tocar todinha. Olha a tortura, cara, que a gente quer fazer pra todo mundo. Não, mas a música é muito da hora, cara. É legal, na época. Na época, a gente tá na época, você não pode falar algo assim, a gente ainda vive a época, Seiji. Principalmente você, que o tempo não passa, você não pode falar que na época. Cara, mas lá pra 97, 98, eu cansei de escutar essa música toda hora, cara. Ah, é muito bom. Ela tá na minha playlist, minha playlist no iPhone começa com ela. Enfim, né, eu não preciso nem falar então do que se trata essa música, né? My Heart Will Go On, da Celine Dion, vai, escutem aí. Isso. Once more, you open pra fechar essa playlist, vamos ser agressivo agora. Agressivo, mas eu nem fui tão agressivo como o DR dessa vez, porque eu me vetar. Não, dessa vez não. Mas olha a música, Tá Maluco Respeito ao Moço, do MC Marcelli. Não, da MC Marcelli. Da MC Marcelli. É uma mulher, é uma MC, não um MC. Velho, que obra de arte, hein, essa música. Cara, essa música é poesia pura, cara. Essa música é arte, é linguiça, o dobro de linguiça. Essa é a música de churrasco, cara. Você vai fazer um churrasco, começa com essa música, tá ligado? Também pela letra. Olha a letra da música. Essa música é uma delícia. Essa música é incrível. E qualquer um que diga o contrário está banido. Vou banir o IP da pessoa. Cara, eu já falei. Agressivo total essa música. Meu Deus do céu. Ah, respeito o moço, cara. Patente alta, bigode grosso. Com um clipe de primeira também, viu? Incrível. Nossa, é festa de milionário. Ai, meu Deus. Deixa pra lá, vai. Então, fechando essa playlist de forma maluca. Meu Deus do céu. Já falei que ia ser agressivo. Bem eclético também, né? Tá Maluco Respeito o Moço, do MC Marcelli. Da MC, cara. É uma mulher. Da MC Marcelli, tá bom. É uma mulher, cara. Ela não tem uma surpresinha, eu acho. Ou não, né? Não sei, ué. Ou não, né? Nunca se sabe, né? Vindo do pessoal que toca funk pra baixo, a gente nunca sabe. Ai, que coisa. Bom, alguma palavra pra se despedir, Tenshi? Ou não? Uma palavra pra se despedir. Sorvete de menta é vida. Meu Deus, hein? Tá bom, você realmente não tem um coração. Mas não precisa ter um coração se você tem um sorvete de menta, cara. Meu Deus. Você não precisa amar se você tiver sorvete de menta, entendeu? Você não precisa família com sorvete de menta. Sorvete de menta é melhor que bacon. Enfim, né? Terminamos essa playlist, galera. Então, escutem aí. Falou. Falou. Tu tá maluco? Respeito, moço. O Tom Produções dá aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito, moço. Ó, patente alta, dá aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito, moço. Patente alta, dá aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito, moço. Ó, patente alta, dá aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito, moço. Ó, patente alta, dá aula, é bigode grosso. Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós ficar sussu, vai ter muito uísque, 10 pizza de Red Bull. Liberado pras meninas, pro negócio fica bom. Vai ter muita marula e muito xandão. O churrasco é liberado, vai tá uma delícia. 300 quilos de carne e o dobro de linguiça. Vai ter muita picanha pra quem quiser, mas a linguiça toscana é só pra nós mulher. Vai geral fica louco, como de costume. E a equipe de som vai tá no último volume. Ó, ai caramba, eu não tô falando absurdo. Não pode entrar mulher feia e nem homem barrigudo. Os únicos barrigudos, eu vou falar nesses dois, é o DJ, o Frank e o aniversariante. Vai ser 2 dias de festa, só fica quem aguenta. É festinha de adulto e criança não entra. Vai ter uma piscina bolada pra nós ficar numa boa. Vai ter vários patrão e as mina vai ser patroa. É a melhor festa do ano, aqui não tem otário. Ó, a nossa festa é festa de milionário. Ó, a nossa festa é festa de milionário. Vai tá tudo liberado, vai tá tudo liberado. Ó, a nossa festa é festa de milionário. Tá maluco? Respeito, moço. Ó, patente alta, dá aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito, moço. Patente alta, dá aula, é bigode grosso.